Enquanto o dia passa, eu vejo a verdade do teu amor. Vejo a perfeição que a gente na escuridão da noite me ilumina com tua luz. Tudo foi gerado em ti, Jesus. Quanto mais me apego em ti, quero te ter mais. Tu és Deus perfeito em tudo, meu abrigo, lugar seguro. É o meu lar. Teu amor me traz a vida, teu abraço cura minha dor, minha dor. Enquanto o dia passa, eu vejo a verdade do teu amor. Vejo a perfeição que a gente na escuridão da noite me ilumina com tua luz. Tudo foi gerado em ti, Jesus. Quanto mais me apego em ti, quero te ter.